Psicologia e Espiritualidade. Livro compilado por Ivo Maioli, em março de 2008. Conquanto tenham se passado muitos milênios separando o atual estágio da civilização e os primórdios do surgimento do Homo sapiens, a ciência não avançou muito no estudo do próprio ser humano. Partindo de uma visão exclusivamente fisiológica, não foi possível evoluir muito, pois os paradigmas, em que pese terem variado, ainda estão condicionados a um modelo mecanicista de enxergá-lo. O ser humano de hoje é quase mesmo de ontem quando teima em ver com os olhos do corpo que só pode ser visto pela percepção do espírito. O estudo da alma humana, ou qualquer que seja o nome que se dê à verdadeira natureza essencial do ser humano, tem origens remotas, desde as tradições milenares orientais, passando pelos filósofos gregos, alcançando a Europa do século XIX, com o surgimento da psicologia. Essa ciência vem se desenvolvendo gradativamente, avançando na descoberta dos fatores estruturais da psique. Surgida como psicologia do instinto, permitiu o florescimento da psicologia experimental e, mais tarde, do behaviorismo, não logrou explicar toda a gama dos comportamentos humanos. Fugindo dos estudos dos condicionamentos, a psicologia passou a buscar na subjetividade da natureza do ser humano suas explicações para aqueles comportamentos antes não entendidos, apresentando no final do século passado sua mais nova teoria do inconsciente, a psicanálise. Após essa segunda abordagem psicológica, em decorrência dela, surge a psicologia analítica, como uma escola que se propõe a apresentar o ser humano como constituído de uma natureza coletiva e individual ao mesmo tempo, sem no entanto explicar a natureza espiritual da alma. Uma quarta escola se desenvolve em meio às ideias geradoras da psicanálise e da psicologia analítica, a psicologia da Gestalt, penetrando nos meandros das relações do ser humano com seu ambiente e com as circunstâncias que o cercam, dedica-se em conhecer as formas como ele percebe os acontecimentos e atua a partir dessa significação. Outras escolas, sem abrangência das anteriores, porém não menos importantes, surgem e acrescentam novas luzes ao estudo da alma, a psicologia humanista e a psicologia transpessoal. Essa última, apresentando o ser humano em suas múltiplas dimensões, inclusive na espiritual e nos diversos estados psíquicos, parece ser uma síntese das anteriores. Mesmo com todo esse avanço e com as múltiplas visões, estamos longe de entender a natureza essencial da alma humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Por muito tempo se pensou a alma produto do corpo e este como oriundo das combinações casuais da química dos elementos abundantes na natureza. A psicologia, seguindo a esteira da medicina, baseou-se na premissa fisiológica, como todas as ciências humanas, de que o corpo é causa e, como tal, deve ser o objeto exclusivo de investigação para se desvendar os mistérios que envolvem a natureza essencial do ser humano. Pouco ou nenhum espaço restou para se pensar numa visão espiritualizada, não material, da natureza humana. A subjetividade dessa natureza ficaria para as religiões, visto que não pertence ao domínio material. Ao passar para as religiões, sofreu a influência do dogma, produto da ignorância e da fé cega. As modernas concepções a respeito dos paradigmas científicos já não relegam aquela subjetividade a plano secundário nem permitem que se pense em conhecimento sem interdisciplinaridade. A psicologia como ciência da alma e de seu comportamento em face do mundo, avançando no estudo daquela subjetividade, abraça a natureza espiritual do ser humano, muito embora timidamente, como um fato de natureza psicológica. As academias, restritas aos fatos observados e experimentados, ou aos estudos de suas autoridades, elegidas pela tradição de seus fundadores, demoram-se em aceitar o fator espiritual da natureza humana. Enquanto isso, nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, onde a alma é analisada e se mostra em sua complexidade, os fenômenos transcendentes acontecem sem pedir licença ao saber constituído. Cada vez mais se avolumam os conflitos humanos que envolvem a natureza espiritual e suas complexas correlações, com consequências graves para a evolução do ser na Terra. Os medos, as síndromes, os complexos, os transtornos e distúrbios psíquicos, todos envolvendo fenômenos espirituais, não são tratados como deveriam, permitindo que proliferem as angústias e se procrastinem soluções definitivas. Enquanto isso, a alma sofre e prolonga sua sina de viver num mundo onde a expectativa mágica de cura é cada vez mais crescente, numa sociedade que acredita que um simples comprimido, que serve para alívio momentâneo, possa resolver os complexos conflitos da alma que ainda não conhece a si mesmo. A espiritualidade nas relações humanas é desejável, pois envolve a percepção do espírito. Com ela a alma encontra condições de manifestação e possibilidades de entender a si mesma no complexo sistema das relações humanas. Essa espiritualidade permitiria uma abordagem mais humanizada e, ao mesmo tempo, compreensiva da natureza essencial da alma humana. Para isso precisamos de uma psicologia mais humana, mais espiritualizada, menos psicologismo esvaziado de empatia para com a alma. Uma psicologia além da fisiologia, que não se confunde com uma psicologia dos atos reflexos, mas que não despreza a natureza física, nem tampouco a espiritual do ser humano. Fundamental é o reconhecimento da imortalidade da alma, pois possibilita um novo estado psicológico. Um salto evolutivo qualitativo será dado quando, ao menos na prática clínica, se entender a natureza transcendente da alma humana. Enquanto isso não ocorre, campeiam as diversas formas de obsessão, muitas vezes decorrentes dos distúrbios de natureza psicológica, principalmente dos complexos a que se referiu. A psicologia necessita de espiritualidade. Denominamos espiritualidade tudo que se refere à natureza subjetiva do ser humano. Seu aspecto psíquico, não material, transcendente às concepções físico-energéticas, distanciado do causalismo fisiológico, muito embora interferindo nele. É na sua manifestação amorosa, sensível às emoções nobres não contaminadas pelas conexões lógicas do ego, que vamos encontrar essa natureza espiritual. Espiritualidade não é espiritismo ou espiritualismo, é amorosidade e inclusão da percepção do espírito como ser existente e eterno. Não se deve comparar essa natureza transcendente à energia, pois esta é apenas expressão da matéria densa. Enquanto a energia do universo tende ao caos, à entropia, as aquisições do espírito tendem à organização, à planificação, estabelecendo a diferença entre a espiritualidade da alma e a materialidade do corpo. Este livro é fruto de minhas reflexões a respeito da possibilidade de compreender-me a mim mesmo e, dessa forma, contribuir para que outros possam, refletindo sobre si mesmos, encontrar sua natureza essencial. Um dia chegaremos lá. Será a vitória do espírito.